Você está ouvindo a Zila Podcast. Não desgruda aí e sossegue o facho, meu filho. E aí, Júlio, eu trouxe aqui as esferas do dragão. Eu trouxe as cenas, porque a que faltava eu comprei no Mercado Livre por 250 conto. Bicho consumista. Consumista não, Baito, a gente tem que realizar o desejo, pô. Passou em quantas vezes a esfera? Não, foi no cheque datado. Então vamos lá. Sai daí, Shenlong! Então eu quero R$1 milhão. Não posso conceder esse desejo. Que abenço, mano. Que putaria é essa, mano? Tá muito ambicioso, mano. Tem que ter uma coisa menor. O Shenlong, eu quero a Scarlett Johansson. Já tá bom demais pra mim. Não posso conceder esse desejo. Aí, não, tá doido, aí, tu mano. Também. O cara não pode conceder nada, mano. Não pode fazer aí, nada. O que tu não pede pra deixar de ser burro? Acho. Primeiro, acho. E você não pode pedir o impossível. E segundo, porque a gente tem que pedir algo que deixe a humanidade feliz, mano. Bora, vocês têm que fazer uma hora aí. Bora, tá na hora da minha novela. E bora, mano. Então já sei, João. A gente pode ressuscitar dois amigos nossos aí que morreram aí. O PC e o Manel. O que tu acha? Ixi, foram destruídos, né? Pelo céu, pelo Freeza. Manel explodiu junto com o caos. Pode ser, pode ser. O PC, ele morreu pelo céu também, né, mano? Foi absorvido pelo céu aí, pobre aí do PC, né? Shenlong, a gente quer que você ressuscite o Mané e o PC. Seu desejo é o mal. Negada zelada, só o filé com vocês. Eu sou o Joel Suki. Aqui é o PC. Aqui é o Júlio. Alô! The God, né? A lenda. A lenda. Notarei que eu devo ser o único podcaster que tem um nick e o apelido é outro, né? Tu tem um nick e a gente chama de outro nome. Pois é, justamente. Deve ser o único no Brasil inteiro com essa porra. É, isso aí é genial, isso aí. Pelo menos nisso eu posso dizer que sou um. Né? Cara, é exclusivo, né? Tipo Samuel aí, que é todo exclusivozão, né? Você é exclusivo aqui. Jogo exclusivo. A preocupação dele é ver se o videogame não é bom, não. É só se tem exclusivos. Mas hoje a gente vai falar sobre problema da vida. É dinheiro, né? Mancho, existe duas pestes na humanidade: dinheiro e mulher. Dinheiro. São as duas causas que podem criar guerras, mudar o mundo, salvar o mundo inteiro, a humanidade, mano. Né? É, pode tanto causar grandes catástrofes como causar grandes aleluias. É doido, macho. Dinheirozão dinheiro é um problema. Mulher. É um problema muito grande, mas dinheiro. Poxa, a guerra de Troia foi por causa de quem? Carro é isso, de uma mano. Mulher, mano. Macho, é, pobre é foda, né, mano? O cara tá sem dinheiro, né, macho? Aí o cara começa a trabalhar, mano. Aí eu me lembro a primeira vez que eu assinei minha carteira, né? Aí o cara acha, né, que tá numa boa, né? Tá, não. Aí o cara... Agora eu vou ganhar dinheiro, né? O cara agora, diz, né? Agora eu vou ganhar dinheiro aqui. É o primeiro salário que entra. Aí minha mãe chegou assim e disse... Ah, eu acho que dá pra tu comprar uma televisão pro teu quarto. Aí levar o cara parcelar uma televisão de 12 de 110 reais. Aí o cara... Aí é que começa, né? epopeia das dívidas, né, mano? Que o cara sempre entra em dívida, direto, né? É, meu primeiro emprego carteira assinada foi no excelente fast food. Excelente fast food do Palhaço do Mal, né? Foi minha primeira carteira assinada. Meu primeiro salário eu comprei um tênis. Eu comprei 3 vezes o tênis. O tênis custava 150, eu comprei 3 vezes, mano. Tá aí? O cara ganha pouco, mano. É parcelado, né? O cara paga 3, né? O Brasil, acho que é o único país no mundo que parcela as coisas, viu, mano? Porque os Estados Unidos só compram à vista. Japão, acho que só compra à vista também. Acho que a coisa que nos Estados Unidos parcela é a hipoteca, né? Que é a famosa casa, hipoteca da casa. Casa, acho que, sei lá, carro, acho que parcela também carro lá. Não sei. Mas você falou aí do primeiro salário, mas acho que mais clássico do que o primeiro salário é a primeira férias, né? O cara não conhece muito bem de trabalho, o cara... Vixe Maria! Aí cai dois salários na conta do cara, o cara se acha o Tony Stark, né, mano? Esse aí é um cara, clássico, tá... macho, tu é doido, mano. O cara vai tirar férias assim, mano. Aí o cara diz assim, vai cair ali 2 salários pra mim, blá. O cara sai gastando ali dinheiro adoidado. Pensei, ferrei isso aí. Meio do mês. Aí, aí o cara acha que no próximo mês, quando ele voltar, vai estar normal, né? Sendo que o cara volta e não ganha o salário que o cara tirou a férias, mano. A férias, ela é uma ilusão. Ele, no caso, ele adianta um salário, entendeu? Pois é. Então, se tu gastar dois salários, quando tu voltar, tu vai ficar sem uma. Sem, né? E todo mundo já cometeu esse erro aí, mano. Todo mundo já cometeu. Teve uma férias que eu comprei, foi o Xbox, mano. Comprei a vistão, mano. R$1.200, mano. É que você é um doideiro, mano. Ah, o cara voltou pro trabalho, aí o dia do pagamento, né? O cara voltou pro trabalho, o cara olhou assim a conta e não tinha nada, assim. É a secretária entregando o contra-cheque na mesa de cada um, né? É. O cara vai ver o contra-cheque dele, 50 contas de pagamento de ABC. 50 contas? Aí o cara, vixe, mano, já vem isso aí, mano, já putaria. Como é que eu vou pagar o açaí da gata, mas desse jeito? Eu consegui contornar porque eu guardei o dinheiro o suficiente. Olha aí, macho, PC toda econômica aí. Brasileiro não tem essa... A gente não aprende a poupar dinheiro, a gerenciar dinheiro na escola, né? Se tu pensar, é uma coisa que o brasileiro não tem na cultura dele. O brasileiro torre a grana todinha, mano. Mas... O cara pega a rescisão da empresa ali, o cara torra todinha, mano. O cara tá nem aí, mano. Mas cara, teve uma época aí que o Manel aí, ele tava juntando dinheiro, mano. Juntando dinheiro aí debaixo do colchão aí. Não, eu sou praticamente um dos salvadores daqui de casa. Às vezes, eu salvo, minha mãe se empendura, aí eu salvo, tá vendo? Mas essa é a merda do cara que se junta dinheiro. É, você sempre tem alguém. Tu não sabe, o cara, sempre vai ter alguém que sabe que ele junta dinheiro. Pô, mano, paga essa conta aí que depois eu te pago e você nunca vai ver esse dinheiro. Vou perguntar uma coisa aqui pra vocês. Vocês já pegaram férias em adiantada só pegar o dinheiro cedo? Mas mais clássico que isso aí, PC, é só o famoso vale. Pô, se dá um vale aí, gente. Vixe, caralho, mano, o vale é foda, velho. O vale, o cara pega tanto vale, quando vem salário tem que pagar a empresa, mano, porque o salário não cobra os vale. Vou falar em vale, eu fiquei putão, ó, na minha ex-empresa, ó. Recebeu a comissão Zona do Poder, acho que é uns 2 contos de comissão, ó, a eita venda Zona porra, doideira. Aí eu, ei, mano, libera aí 500 pila pra mim fazer um pagamento do meu cartão, que o bicho vai papocar e tal. O cartão era bem 700 e tal, aí eu ia pagar pelo menos 500. Paguei. Não, pode não. Eu ficava isso, mano. É isso. Eu não vou receber, não. Não, já é comissão, meu filho. É só um adiantamento. Só tá me dando agora pra deixar de dar. Daqui a. Falta tipo 10 dias, 15 dias, sei lá. Não, vou ver aí com a... Vou ver aí, vegetariano. É, vou ver aí com o financeiro. Financeiro era uma pessoa, mano. Do lado da sala dele, velho. Aí eu já vi isso aí, mano. É, mas esse negócio aí foi mó pai, ó. Eu fiquei na merda. Fiquei batendo. Deu no esquecimento, né? Se fez de doido, aí pronto. Aí pronto, aí, se lascou. Recebi só no final do mês mesmo. O problema do brasileiro é que ele gasta o dinheiro que ele não tem, Joel. Então o cara. Chega setembro, o cara já condenou o 13º, mano. O cara já gastou o 13º Mas sabe por que acontece isso, mano? Porque é o seguinte: você eita, tem um cartão. Você tem um cartão. Eu vou explicar a eita putaria agora. Eita! Quem dica de quiser, economia. Né? É, quem quiser aprender economia, fale com o Theo. Ou não, né? Não. Presta atenção, bote isso na sua cabeça. Dicas econômicas do Manel. Você vai comprar o seu videogame. É, vai comprar o PS4, aí você, PC aí. Você vai, ué, o PC vai comprar o PS4 dele. Aí ele pensa, não, o PS4 é... 1.500. Ah, eu vou parcelar de 10. R$10.150. É, pois é. 150, mole e peso. Filé. Olha, eu ganho um salário mínimo, 800 e tanto, uma limpeza, pronto. Aí ele comprou, tá lá jogando na casa dele. Aí qual é o raciocínio dele? Não, vou passar mais 9 meses pagando 150, uma limpeza. Pronto, aí tá lá. Quando é no terceiro mês, ele quer comprar outra desgraça. Aí é que está o problema. É, ele quer comprar aquele presente bonito, né, pra namorada, assim... Justamente, aí ele, vixe, eu tenho que passar no sex shop pra comprar um presente pra namorada. Aí pronto, aí ele vai lá. Aí toma-lhe mais 10 vezes. Aí o que foi que aconteceu? 150 mais o sex shop. Aí pronto, aí passou 10. Aí o videogame só tá com 3, falta mais 7. Com 10 vai ser 3 meses pagando ainda. Aí você... As 7 juntas, juntos, né? Mais 3. É. Aí quando é lá no quinto mês, passa a Coca-Cola no cartão. Não, ele, a e mãe, ó, dele pede pra ele comprar um fogão novo pra casa. É, PC, tem que comprar aí. É barato aí, ali. Já aconteceu já. Vixe, caralho, doido, o cara foi em cima. Aí o cara bota mais. Aí o cara bota mais 100 no cartão. Tá entendendo? 5 de 100. Aí né? Quando é. Quando é no sexto mês, já tem umas 4 parcelas de 3 coisas que ele já comprou. Aí ele não consegue mais mesmo pagar. Por quê? Porque no inicial era R$800 pra pagar 150. Agora é Manel, 500 pra pagar 800. Aí não dá. O brasileiro não entende de economia, mas ele sabe a data que o cartão vira. Então aí já é doido, eu sei decorado, mano. O número todinho ali, o código de... Isso é básico, macho. É sempre estaria. Só Manel, acontece as merdas dos Manel, cartões. Só acontece que... por causa disso. E tu que manja de economia aí, o cara que tem uma fatura de R$500, o cara tá sem dinheiro e paga o mínimo, paga R$50. Caramba, caralho. Não, aí cagou o pau. Aí o cara se fode todinho, viu? Juros não se fode isso aí, mano. Porque é uma amigo, coisa, é uma coisa que meu pai sempre fala isso daí, mano. Macho, o mínimo só vem pra, ó... Fudeu o cara, mano. O cara só vem pra se fuder, mano. Mas aí eu... o mínimo ele é os juros mais em torno de 10% do valor real do bicho. É então, porque tu assim, vai pagar o bicho. O cara pensa, o meu pai fala assim, ah, o cara pensa que pagou o mínimo, aí quando chega no outro mês, vai vir as contas que o cara já pagava naquele mês, mais aquela outra do que o cara não pagou, né? Aí vem fudendo o cartão pior ainda, mano. Tu é doido, justamente, mano. Aí o cara não consegue pagar. É isso que eu tô falando. O Brasil tem um salário de R$800 e mais o limite de R$800. Então ele tem uma renda por mês de R$1.600. É o que ele pensa, né? É R$800 do meu salário, mas R$800 do cartão. Então o cara torra os dois, mano. Então é a mente, o cara tem que... O cara tá pensando que ganha dois salários. É como eu tava dizendo pro meu irmão. Eu fui comprar uma parada com um Alcione. Vixe! Aí eu, ei, mano, vou essas comprar histórias aí, são aí, boas, carro, viu? Foi, aí a gente ia comprar, ele pediu o meu cartão. Ele pediu o teu cartão? Foi. Aí, mano, né, inverteu a história, viu? O jogo virou. Manel aí... Então o jogo virou, Manel. Tu que pediu dele? Ué, aí ele, ei, macho, pois passa Manel aí. Manel deu a volta tal por cima agora, mano. Eu vou pagar aí e tal, aí eu, beleza. Aí ele foi, não, passa aí de 10 vezes nada. Eita, porra, aquela parcelinha. Aí eu acabei isso. Aí eu acabei isso, mano, 10 vezes? Ele, paga aí. Parcelazinha bonita, mano. É, mó limpeza pagar. Aí eu, não, macho, faz como eu faço com o teu cartão, mano. Passa só de 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes no máximo, mano. Porque aí o cara não se afoga, mano. O cara se aguenta. Por exemplo, eu quero comprar um, sei lá, um diabo aí. Eu me aguento 3 meses pra comprar aquilo e dá tempo pra pagar, me livrar do outro. Aí ele, não, mas tem que ser 10, porque senão não dá não, não sei o quê. Aí eu, então vai. Tu que vai pagar, né? Eu fui comprar um fone da Sony, o fone custava 350. Aí o malandrão parcelei em 10 vezes 35. Com dois meses eu enjoei do fone e vendi o fone. Aí paguei 8 prestações sem ter o fone, sem tá ligado? Sem ter o bicho, velho. Sem ter o bicho pagando a prestação, isso é triste, mano. É doido. Putaria. Mas o pior que o cartão, pô, é o carnê, João. Carnezão é pior do que o cartão. Carnê, é, o carnê é diário. Carnê é pior, né? Mano, porque o carnê, mano... O cara tem pagar que na loja. É, o cara tem que ir lá, mano, pra pagar, mano. Bé, isso. Ei, mano, tu sabe o que é o crediário, mano? É o financiamento de produtos que eletrodomésticos. É, né? Aquela sentença, né? Se fosse é financiamento de carro. Pronto, a mesma coisa. Crediário é financiamento de carro, a mesma coisa. Exatamente. Tu e vai aí... pagar 3 produtos em cima daquele. Da mesma forma que tu vai pagar 2 carros e meio em cima do mesmo. O crediário faz o cara ter uma fidelidade com a loja, mano. O cara, fez em 20 vezes o cartão. Aí quando chegou lá pela 8ª prestação, ele viu um DVD na loja, tá ligado? Ele, putz, vou aumentar esse crediário e vou pegar mais um DVD, mano. Aí, lá pela terceira do DVD, o cara já pega um som. Aí já pega um rec. Aí o cara tá pra vida inteira comprando móvel lá na eletrodoméstico no crediário. O contrato vitalício, né? O cara tá pagando e o cara das casas do Bahia só no iate. Crediário eu nunca fiz, não. Essa galera cria umas malaquíssimas, muito, sei lá. Eu não faço negócio de crediário, não, mas o meu problema é cartão. Cartão de crédito é foda, mano. Eu cheguei... nunca fiz também crediário, nunca nem sei como é. Cheguei assim, aí o Manel jogando Overwatch, o Bala jogando Overwatch também. A mão tremeu, a mão do consumir? É, aí eu tinha feito a minha festa lá do chá de fralda, né, da Nicole. Aí beleza, aí o cara chegou em casa assim, aí eu acho que dá pra pagar. O cara olhou pro cartão assim... O cara passando o Overwatchzão 10 vezes de 15 reais. Cara, vixe, doido, cara. O cara compra jogo em prestação muita putaria. Quando acaba de pagar, o cara nem gosta mais do jogo, mano. É doido, mas é massa demais, jogo, mano. Velho. Filé, mas prestação aí. A desgraça é que tu tá jogando no bicho, né, mano? No PS, né? Não, tô jogando não, mano. Tô jogando no PC só, mano. O Overwatch. Porque tu não joga. Já bem, por que nós não joga junto, mano? Já bem isso aí. É isso, mano. Olha como aparece, o vai tolo, mano. Avisa, viado. Tá cabunhado, sujeito. Tô arretado. Por que tu não guardou direito seu dinheiro? Guardei sim. Mas não guardou direito. Vai pro Bamerídio. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindus continua numa boa. É a poupança Bamerindus. É verdade. O cartão, ele dá uma ilusão pro cara, né, mano? Pro cara que tá passando o cartão. Porque o cara tá assim... Mas isso é uma coisa que eu não entendo, mano. Como é que o cara ganha, tipo, salário de mínimo de 800 reais... Aí o cartão limite do cara é R$2.500, mano. Como é que pode um negócio desse, mano? Você pedir pro cara se fuder, mano. É, mano, mas é como eu digo, mas eu vivo dizendo pra minha mãe. Meu amigo, cartão é uma bênção. É só você saber usar. A minha explicação é essa. É como eu digo, passe o que for, meu chato. Se você parcelar, seja coerente entre o valor da parcela e a quantidade de tempo que você vai pagar. Só isso. Se você passar lá sempre no máximo, se você for sempre no máximo pra ficar menor, quando é lá pela quinta, sexta, você hackeia umas outras 10 coisas, velho. Aí você não consegue. Cartão é assim, mano. O cara, sei lá, o cara teve um problema de saúde na família, alguém adoeceu, o cara vai lá no cartão, compra o remédio lá. É massa, né? Porque cartão foi bem utilizado. Aí o cara tem um cartão lá, o cara, pô, vai no shopping, tá sem dinheiro, o cara passa uma casquinha, sei lá, R$2. Aí o cara vai na padaria, passa o pão 5, aí o cara vai passando de 2 em 2, quando chega na fatura, 600 conto, mano. Só de besteirinha o cara podia ter evitado que o cara passou no cartão, mano. Isso aí é uma coisa que antes eu fazia muita parcela, né, mas agora eu tô tentando evitar fazer muita parcela porque é foda. Todo mês tem que comprar o remédio da minha filha, né, o remédio lá de cólica, né. Aí o bicho é 70 conto, bicho, só um remédiozão ali. 5 ml, mano. R$70. Aí toda vida que o cara vai passar no cartão o remédio, aí a mulher pergunta assim: ah, se eu. Oh, isso aí é foda também. O cara fica oferecendo a parcela. Se eu quer parcelar, quer parcelar em duas de 35. É doido, é, mano? Bota em uma vez, mano. Porque vai chegar no outro mês e vai ter que comprar de novo o remédio. Aí eu vou parcelar de novo, mano. É, mano. Existe, mano. Tem certas cores que não tem cabimento de você parcelar, mano. Não tem. Por mais que seja, tipo, um valor consideravelmente alto, você sabe que aí vem uma quengadazinha no dó do meio. Mas você não tem cabimento, mano, você parcelar, porque você vai comprar de novo. Ah, mas sabe o cartão de débito também é outra cilada, mano. Sabe outra coisa que não é, que não existe você parcelar? Fazer compra no mercantil. Mercantilzão bonito, né? É, você compra, você faz o mercado, o mercantil do mês, que o pessoal chama, né? Da semana, sei lá, feira, né? Da casa da pessoa, a feira, pois é. Aí você parcela, macho. Pra quem que o cara... É uma bola de neve, mano. Pra quem que o cara parcela, mano? Compra, o cara vai ter que comprar de novo, mano. Justamente. Agora, se você diz, não, mas eu não vou ter o dinheiro de jeito nenhum pra pagar. Vixe. Se não tiver parcelado. Aí, meu amigo, aí você parcela e reza no próximo mês. Parcela e reza. É porque você vai ter que comprar de novo. E se não tiver de novo, aí mas vai parcelar pra mais duas, aí pra mais duas. Pronto, aí vira uma bola de neve. Mas não, é tu que tá dando aula de economia aí. Tu tá em casa um sábado à noite sem uma banda no bolso. E aparece um programa com uma cocotinha. Tu mete o cartão ou tu deixa de. Cartão direto no rabo dele, né? É, se fizer no rabo dela, mas aí ia ficar feio, né? Então, cartão na missão. Cartão só no direto, né, mano? Cartão, mancho, se não fosse o cartão, meu amigo. Vocês já alguma vez pegaram aquele cartão de empresa, quando oferece cartão de crédito da empresa? Esse daí é a cilada máxima, mas tu é doido, mas não tem como não. Ei, mano, nem quando eu arranjei meu primeiro emprego, você quer cartão de crédito da empresa, tu é doido, mano. Cartão de empresa, cartão universitário, tu é macho, tu é doido, mas só pro cara se fuder, mano, isso aí. Cilada bem isso aí, mano. Eu fiz uma vez, mano, o cartão... Que era uma conta universitária, que eu tinha acabado de entrar na faculdade. Aí o cara ofereceu, tem o cartão aqui, cartão universitário do Banco Real. Você recebe, não sei o que, a anuidade é bem baixinha, não sei, tem cheque especial, tem tudo. E não sei o que, aquela coisa bonita, né? O cara assinou ali o contrato, chegou os cartões em casa, o cara se fudendo todo dia, se fudendo na dívida, velho. Entrou no SPC e tudo, mano. Caralho, velho. Mas tem uma parada, João, que é pior do que cartão e crediário, que eu nunca fiz, mano. Não sei se vocês já fizeram, empréstimo. Já fizeram empréstimo? Meu amigo. Eu não fiz, nem quero fazer. Tu fez PC já? Nunca fiz, nem quero fazer. Só pelo nome já não quero fazer. O meu pai, ele já fez empréstimo. Porrada de ver, eu nunca fiz, não. Aí o cara chegava assim... Preciso de 20 mil reais pra poder reformar minha casa. É, bichão, vamos ver aqui se tem crédito. Chega lá, né, aí o cara faz os cálculos lá. Aí, não, dá pra tu fazer, hein, 20 mil. Sendo que tu vai pagar 60. Empréstimo é o cara vender a alma mesmo, viu, mano? Empréstimo eu já fiz porque eu fui botar o meu lava-jato do poder aí. Vixe. Aqueles empréstimos de microempreendedor, empresário. Eita, né? Porra. É, mas aí a taxa já é menor, né, meu? Né? Pra empresário, a taxa é. E o clássico das empresas é pedir dinheiro emprestado a juros. Vixe, meu irmão. Aí é uma agiotagem total, viu? Agiotagem branca, né? Tem agiotagem negra e tem a branca. Agiotagem branca. É pedir pro colega do trabalho, não, eu te pago com juro, mano. A pior coisa de emprestar o dinheiro é tu cobrar, né, mano? E tu fica achando que tu é o errado, mano. Pois é, mano. Pilantra, o cara tá fica cobrando, com vergonha, mano, de cobrar o dinheiro que ele emprestou, mano. Quem é pra dar vergonha, mano, é o outro, mano. Aí o cara que fica com vergonha, ó. Manel tem vergonha de cobrar as coisas ali. Tem, mano? Não sei. Nunca me deveram tanto, não. Ei, baitola, cadê meu dinheiro? Eu cobro porque eu sempre levo na esportiva, mas eu sempre fresco com a cara do Adapesso. Cara, pessoa, sempre, tá, toma, né? Ela sempre toma no, né? Assim. Ei, mano, cadê o dinheiro, mano? Cadê, baitola? É, eu fico frescando. Mas outra coisa que eu fico puto, mano, é você achar ruim ser cobrado. Como é que a pessoa tem raiva, macho? Macho, ó, eu tô te devendo, velho. Macho, tu pode me cobrar, pode me lembrar, pode me relembrar 500 vezes, velho. Porque não existe. O cara pode entrar dentro da tua casa e pegar algum produto ali de garantia. Não, é putaria, né? pegar o computador e sair correndo, né? Não, mas assim, é porque eu acho natural a pessoa cobrar outra porque existe o esquecimento. Aí a pessoa diz, não, mas se esquece porque é de propósito, pra não pagar, tá entendendo? Sempre rola mas isso aí. Não é. É, mas não é, cara. Sempre rola esse comentário. Esqueceu. Isso é pior, que sempre rola esse comentário mesmo. É, tá esquecendo o negócio de pilantragem, né, mano? Pois é, justamente, mas tipo, eu falando isso de mim mesmo, eu não acho, não é pilantragem. Por isso que eu não fico com raiva se a pessoa me cobrar. Porque pra mim, ela tá me lembrando. Ei, macho, ah, o dinheiro lá, eu, ah, macho, aí, te dá. Porque não é suvinagem, ou às vezes eu não tenho. Aí eu providencio, vou aqui no Banco Central, vou lá pegar, vou ali no na vizinha aqui, uma lapadinha nela e pego e tal, né? Faço um programa aí, sei lá, né? A gente se ajeita, mas não é pilantragem, mano. Pra mim a pessoa tá aí me ajudando, sério mesmo, mas a pessoa fica com raiva, ah, tá me cobrando. Ah. Mas o que é pior, Manel? É... Pedir emprestar para parente ou para amigo de trabalho? Sabe quem é quem me cobra todo mês? Apareceu aqui no como é o nome? No cast uma vez. O nick dele é Nando Garotão. Eita, porra, esse daí cobrava mesmo. Porque eu assinei a Sky com ele, eu assinei. Eita, porra. Aí esse fudeu, bicho, né, mano? Todo mês esse filho de uma mãe me cobra. Aí eu vou ficar com raiva do cara, mano? Pô, não, mano, ele tá me lembrando. Bora, mas se ele não cobrar, eu não vou lembrar. Se ele não cobrar, eu também não vou pagar, não, né? Agora, há cobranças e cobranças. Por exemplo, se eu tô eu e o Joel, eu devo 100 reais do Joel. O Joel, ei, mano, pelo WhatsApp, ei, mano, dinheiro lá e tal. Ou então, passa aqui em casa, ei, tá o dinheiro lá. Aí, beleza, tranquilo. Eu acho que tem gente que vai ficar com raiva por causa de uma besteira dessa, mas beleza. Aí se for, tá eu e o Joel na festa, as gatas lá e tal, ei, mas tu vai me pagar mais não, é que putaria é essa, mano? Aí eu, vixi, mano, é putaria. É. Ei, mano, tu empresta 100 conto pro Joel, né? Aí tu fica cobrando o Joel fala, pô, mano, não tem não, depois eu te pago. Aí no mesmo dia tu vê o Joel postando foto no rodíziozão lá no Facebook, o que tu fala? É, isso é sacanagem, mano. Isso acontece, mano. Cara, pô, acontece, tem dinheiro de te pagar, não. Aí quando tu vê o cara aí, viajando, né? O cara no rodízio, o cara no shopping com a família e com o teu dinheiro, é, mano. É, mas uma vez que o Adonis ficou puto comigo por causa disso aí, né? Disso aí. Por quê, velho? Por causa, lembra daquele do rodízio de pizza? Ele pagou a minha parte, já. Eu fiquei de pagar ele depois, mano. Fui até na casa do Theo, mandar o dinheiro pra ele dar pro Adonis. Yeah. Só que faltou R$2, o Adonis ficou puto, ó, velho. Faltou R$2. R$2, o velho R$2, velho. Ô putaria, velho. Faltou R$2, é putaria. Mas ele falou o quê, mano? Ei, baito, cadê os dois contos? Foi mais ou menos isso mesmo. Mas a galera diz muito que os americanos são educados, né? Assim, tipo, são psicologicamente treinados desde pequeno pra conquistar o seu primeiro milhão, né? É. Já ouviu essa história, tu? Sim. Sim. É, aí eu também já ouvi. Aí aqui... aqui é, deve ser... gaste o seu primeiro milhão, tá entendendo? Aceitei, né? Entendeu? O cara tá... Quem chega primeiro em 1 milhão, aceitei, né? É doido, bicho. 2006, minha primeira rescisão de empresa. Eu peguei R$860 de rescisão e 3 parcelas do seguro, mano. Eita. O que o cara faz quando eu pego a rescisão? Fui logo lá no Camilozão, comprei um PS2, tunado, 2 controles e 2 tapetes de dança, mano. Aí, como? O cara já saiu, gastei o dinheiro todinho na rescisão num dia, mano. O cara passou o resto do ano amargando, mano. Isso aí é massa demais, mano. Isso aí é massa demais, mano. Quando o cara sai da empresa, mano, o cara é demitido. Aí o cara recebe a rescisão zona, doideira zona. O cara, vixe, mas rescisão aqui, 4.500 conto, puta que pariu. Aí o cara sai gastando dinheiro, adoidado, mano. O cara sai tipo Tony Stark, mano, rasgando dinheiro, mano. É, vou comprar aqui o meu tão sonhado PS3. Vou comprar aqui também os meus móveis de baixíssima qualidade aqui na loja. O cara comprou porrada de coisa, mas... Não, mano, aumenta pro PS4 pra comprar os jogos dos PS4, que aí sim, o dinheiro vai se embora rápido. Pois é. O dinheiro vai voar. É, mas pior é que a minha rescisão desse ano, macho, não deu nem pra... Deu nem pra usufruir, não, viu, mano? Qual é o nome daquele jogo lá, Joel? Qual é o nome daquele jogo lá, mano? É o Call of Duty ou é o Battlefield que tá caro pra caralho? É o Battlefield 1, mano. Battlefield 1, pois cara. Pois é, com o PS4, compra esse jogo aí completo, pronto, acabou. Com todas as DLC, né? O que eu acho engraçado, assim, o cara recebe dia 5 pagamento, né? O cara tá se sentindo todo ricão, né? É doido, mano. O cara paga, sei lá, paga aluguel, paga a conta de luz, aí, pô, sobrou... 600 conto, quando o cara... Aí o cara começa a gastar, só que o cara esquece que não pagou 2 contas, mano. Que era, vixe, certinho o dinheiro que tinha sobrado. Eu já fiz isso puta... daí, mano. Tu é doido, mano. Ora, já. Faço isso é todo mês, mano. Todo mês. Cara, todo mês é putaria. Sobrou dinheiro aqui, é uma conta que o cara esqueceu de pagar, mano. Macho, ó, dinheiro é um negócio. Teve uma vez que a galera deu aquele ditado infeliz de dizer que dinheiro não, né? Dinheiro não compra na felicidade, mão é vendável, né? Não, não, não compra felicidade, né? Ah, compra não, é? Tu é doida, mano. Sendo que aí, macho, é porque tem aquele velho, né? Aquele velho questão. Tem muita gente rica que não tem saúde, né? Tem muita gente rica que não tem paz em casa, né? Com seus familiares, é uma guerra eterna, não sei o quê. Ah, mas tem muita gente pobre também que não tem saúde também, não. Ei, já. O dinheiro não compra. O dinheiro não compra felicidade, mas a liseira também não compra, não, mano. É, mano. Aí, pois é, sendo que aí é pesos e medidas, macho. Imagina a tua situação com dinheiro triste. Aí imagina a mesma situação com dinheiro. Podre de rico. Pois é, com dinheiro e sem dinheiro, tá na mesma situação. Não vai ser um pouquinho melhor com dinheiro, não. Ué, por mais doido, que ainda esteja triste. É, mano. Então, tipo, aí é aquele tipo de coisa. Você se sente bem, mano. Mas, ó, tem dinheiro. É, nunca vi ninguém dirigindo a BMW chorando, mano. É. Tá tudo bem, ó. Quando, nesse momento aí que tu tava com teus 4 mil conto no bolso, tu não tava se sentindo bem? É doido, mano. Filé, mano. É doido. Mas, o cara se sente muito bem, mano. Aí você tá aqui com as suas. Com atrás de um esquemazinho. Mas você pode. A mulher pode pedir o que quiser. Meu filho, vamos sair hoje. Ela não sei. O cara não manda aquela velha frase assim, o cara assim, ah, vamos sair pra que canto? Aí o cara manda assim, você é que decide hoje. Vixe, meu. É, o cara é um fodão, você, né? É, você, a noite é sua. Vamos pra onde você quiser. Aí a doida cara pede o pá do Zé Valta, né? O cara vai pagar até os 10% do garçom, né, mano? Cara, tá todo estribado. Tá, o cara paga o cover da banda, paga 10%, o cara paga tudo. Cara, você se sente bem demais, mano, tá entendendo? Você não tem medo. Macho é um homem medroso. Isso é verdade. Teve uma vez que eu. Teve uma vez que eu fui. Eu entrei no Zé Martins, no seu Mota. Seu Mota, né? Aí. Só com o da passagem. Só com cartão. Aí me vem a mente, macho, se esse cartão no passado. Aí, mas não, você disse tudo agora, mano. O cartão tem limite, mas se a máquina não tiver funcionando, não tiver sinal, Tu é doido, macho. Pois não é? Aí teve uma vez que eu, macho, esse cartão não passar. Aí às vezes, macho, eu quero dar uma perguntadinha assim na porta do seu moto, tá entendendo? Sendo que se eu perguntar, a menina vai dizer, vixe, é um liso, né? Tá confiando só no cartão. Nossa, a mulher tá molhada, se a mulher tá molhada, ela seca na hora, mano. É, macho, aí eu, vixe, macho, então eu tenho que dar de doido, né? Tem que entrar, seja o que Deus quiser. Isso quando eu não tenho certeza que o cartão tá de boa, porque tem certas horas que eu acabei de passar o bicho, né? Acho que eu sou tão mala que às vezes eu passo no posto primeiro, experimento, entendendo, texto. Cara, pra ter certeza. Chocolate, né? Mas não, eu passo um Big Big e 50 centavos no crédito, só pra saber, né? É, justamente, passo um chocolatezinho. Ai, tu comprou chocolate pra mim, foi. É, amor, comprei, olha. Eu tava aí, testando. Cara, pois é, cara, tem que ser esperto. E assim vai. Aprendendo aí as manhas, PC. É isso aí. Tu tem que comprar um chocolate antes de entrar no seu moto pra testar o cartão. Se o cartão estiver passando, pode ir na certeza. Aí tu tem que ficar imagina, ligado nas bandeiras também. Se tiver tua bandeira, aí tá liberada. A mulher no ponto de bala, cara, o cartão não passa, mano. O que o cara faz, mano? Não, mas isso eu teve uma vez, mas teve uma vez não. Semana passada. Semana. Eita porra, né? Semana retrasada. Teve uma vez, semana passada. Não, peraí, semana passada da passada. Eu tava. Vixe, mano, pensava que era um inimigo aqui, ó. É não. Aí eu tava. Eu fui pro seu moto com a cocota aí, sabe? Aí passei o cartão e tal, beleza. Tranquilo. Aí ela, não, vamos de novo e tal. Eita. Sei o quê. Pedindo bis a cocota, bora de novo, vamos de novo e tal. Aí eu, vamos, beleza. Mais uma, né? Aí nesse mas dia. Sabe que figura repetida não completa algo, não, né, mano? Não, mas tá, calma, não é assim, não. Né? A bichinha merece, tá vendo? Aí ela. É, como é? É? Aí não deu certo nesse dia. Eu ia sair com ela, minha mãe disse que tinha que ir no médico, meu pai, não sei o quê. Eu mal ia aqui em casa, aí não deu pra ir. Aí eu disse pra ela que não ia mais, aí ela ficou com raiva, aí depois disse que queria de novo, aí aquela putaria. Só sei que no final da noite não deu. Quando foi de noite ainda, eu fui passar o cartão, isso já diz depois da primeira vez, né? Mas se eu te disser que eu passei o cartão e não passou. Vixe, doido. Eita porra, e agora? Mancha, o cartão tinha sido bloqueado, mano. Desespero aí. Imagina se eu tivesse dentro do seu moto, macho, com a mulher, mano. É, doido, macho. Aí ia ser o desespero, não foda. Macho, eu tinha que. Imagina o Aue, macho. Eu tinha que ligar pro meu irmão pra ir levar outro cartão. Porque eu não tinha outro cartão. O meu outro cartão, eu já sei que está bloqueado, porque eu não tô nem usando ele. Deixei ele bloqueado de propósito. Troquei de cartão e ficou. Deixei ele bloqueado pra não usar. Aí o outro já tava. A conta tá zerada, não dá pra fazer no débito. Mas eu não tinha escapatória. Resumindo, eu tinha que ligar pro meu irmão, outra pessoa de fora do motel que ia entrar pra pagar. Imagina. Ela ia dar na minha cara, mano. Ela ia dar na minha cara. Eu, macho. Saindo com a vergonha, cara, né? Saí, macho, eu escapei de uma doideira, viu? Pra você ver, né? Eu passei o dia lamentando porque não fui pegar a cocota. Aí no final do dia eu descobri que ia ser uma derrota, tá entendendo? É, ia ser uma derrota na hora de pagar, né? Na hora da ação podia ser tudo de bom, mas na hora de pagar ia ser uma desgraça. É doido, macho. Mês passado, macho, eu fiz uma cagada zona federal, mano. Sendo que foi foda, deu pra pagar. Eu tava com a conta, né? Eu acho que tinha 900 conto no cartão. O cartão, ele vira no dia 25. Aí eu chegou assim dia 25, aí o cara... É agora! Tá liberado, porra! O cara foi lá no supermercadozão comprar o... Fazer uma porrada de compra. Deu tipo R$110 as compras. Aí cheguei em casa, assim, aí chegou o dia do pagamento do cartão, dia 5. Aí chegou R$110 a mais. Aí, vixe, mas que diabo é isso, mano? Não tinha virado o cartão, não, mano? Aí eu vejo R$110 a mais, mano. Puta que pariu, eu tenho que pagar, mano. 110 conto a mais. Cadê que o cara lembra o de onde foi aquele 110, mano? O cara lembra nem a pau que foi no mercado. Isso aí é uma parada foda, mano. Ô, Manel, quando tu vai no seu moto lá, qual é o nome que vem na fatura? Eu, tu acha que eu saio procurando, mano? Na real, é um nomezinho camuflado lá. Isso que eu tô falando. Nome fantasia, né? É, um nome camuflado. A galera, né? Se botar lá, seu Mota, emoções. Aí a mulher do cara vai pensar o quê, né? Pois é. Motel pensa no chifre da negada logo. Aí aparece Livraria Emoções de Monteiro Lobato, mas não é isso, lá no motel. Parece um livraria. Ei, mano, tá aí uma pergunta boa, mano. Eu não sei qual é o nome que aparece, mano. Tem uns dois ali que eu costumo ir frequentar lá e eu não sei, ó. E quando tu tá com a cocota assim, fazendo aquele lanche, na hora que tu vai pagar. Aí fica a máquina escrito processando e atenção, se vai ter. Se vai ter saldo ou não vai, mano. É, né? Essa aí é o momento usou doideira, né? Aí dá o autorizado, o cara parece. Baixa os ombros assim. O cara respira aliviado. O cara sente vontade de fazer até uma dança, né? Mas o cara não faz pra não parecer desesperado, né, mano? É doido, velho. Missão cumprida. Missão complete. Mais dinheiro é um negócio que gera muito comentário, mano. Tu é doido? E você que tá ouvindo aí, meu amigo, você vai lá no facebook.com/razileitor, compartilha o post desse episódio, desse cast, mano. Faz isso daí porque ajuda demais a gente, mano. Dá o seu comentário aí embaixo sobre contando a sua história de suas dívidas, né? Se você estiver escutando através do youtube.com/asiloficial, dê o seu joinha também, mano. Compartilha, comenta aí embaixo. Acessa lá o asila.com.br pra comentar lá também, mano. Contar suas histórias lá. E não gaste muito dinheiro, não, mano. Eita, aí tinha uma época tão liseira que o cara botava o dinheiro do Banco Imobiliário na carteira, só pra dizer que tinha alguma coisa. Pra fazer volume, né? Só pra fazer volume. Banco Imobiliário, mano. E quando o cara faz aquela pegadinha, mano, do cara pegar aquele dinheiro de papel fake e bota assim na carteira, sem conto. Até semana que vem, um abraço e falou! Falou!